fazer. Sei que existe muita coisa ainda pra se ver. Sei que existe muita coisa fora do seu lugar. Então escolha o lado que você vai ficar. Sei que existe muita coisa pra fazer. Sei que existe muita coisa ainda pra se ver. Sei que existe muita coisa fora do seu lugar. Então escolha o lado que você vai ficar. Muita coisa já foi vista, mas poucas já foram feitas. Quem passou, tiro da lista pra que as novas sejam aceitas. Não tenho tudo que quero, pois sei bem de onde eu venho. Caindo cego, eu não me espero. Da vez eu me contenho. O espaço é invadido por diversas distorções. Onde a realidade cria suas situações. Pra uns é a chave que abre os portões. Pra outros é só o aumento do volume entre os grilhões. Pra uns eu sou esquecido, pra outros eu sou fudido. Mas eu tô no subsolo com os aliados. Quem tá colo comigo se organizando de forma independente. Nenhum não leva fé, mas o bagulho aqui é quente. Se repete as bases, até mesmo as frases. Mas não o raciocínio para que não se atrase. No tempo tem que saber usar a força do seu pensamento. Pois um dia ele é aliado, amanhã é seu tormento. Se não vai dar com a cara no cimento, eu só lamento. Esse é o meu sincero sentimento. Sei que existe muita coisa pra fazer. Sei que existe muita coisa ainda pra se ver. Sei que existe muita coisa fora do seu lugar. Então escolha o lado que você vai ficar. Sei que existe muita coisa pra fazer. Sei que existe muita coisa ainda pra se ver. Sei que existe muita coisa fora do seu lugar. Então escolha o lado que você vai ficar. Não tenho a intenção de fazer uma obra-prima. Eu fortaleço a minha sina, rimando toda a rotina. Com todo o estresse que afora predomina. Levanto o saco da poeira, nada me desanime pra morrer. Sei que existe várias maneiras pra viver. A escolha tem que ser certeira. Ou ficar isolado sem confiar em ninguém. Ou sair lutando usando as armas que tem. Então me diz o que é que você vai fazer. Se ninguém tá do teu lado agora pra te defender. Diz que tem coragem onde quer que esteja. Mas se acovarda bem na hora da peleja. Então veja que cê da rua, mas nem tem a mãe. Ainda tenta a façanha de forma negativa e estranha. Quem muito bate, um dia apanha. Cuidado pra não ser mais um ronito maranhão. E o tempo passa, a experiência me faz crescer. Nem disfarça, que avanço sem pensar retroceder. O que eu faça, hoje e amanhã não vou esquecer. Se eu tô certo ou errado, na minha vida ninguém vai se meter. Ninguém vai se meter. Sei que existe muita coisa pra fazer. Sei que existe muita coisa ainda pra se ver. Sei que existe muita coisa fora do seu lugar. Então escolha o lado que você vai ficar. Sei que existe muita coisa pra fazer. Sei que existe muita coisa ainda pra se ver. Sei que existe muita coisa fora do seu lugar. Então escolha o lado que você vai ficar.